essa paixão. Meu coração não quer mais se guardar, bate forte e quer ter você. Essa paixão no meu coração.